Lição 3. As famílias. Você e eu somos nós dois. E juntos, todos nós, formamos uma família. Sua família pode ser pequena, talvez apenas você, sua mãe ou seu pai. Ou pode ser grande, além de você, seus pais, seus irmãos, suas irmãs e, até mesmo, seus avós. Uma família pode ser de qualquer tamanho. Até os animais que a gente tem em casa fazem parte da família. Sua família gosta de você, toma conta de você e ajuda você a conhecer as coisas que estão em volta, como é o mundo e o que acontece nele. O dia a dia. Os portugueses levantam-se normalmente entre as 7h30 e as 8h30. Muitos tomam o pequeno almoço em casa. Pão com manteiga e doce ou queijo e café com leite. Outros tomam o pequeno almoço numa pastelaria. Um bolo e um café, por exemplo. Começam a trabalhar por volta das 9h. Ao almoço, as pessoas que não têm tempo de ir a casa almoçar comem num restaurante perto do trabalho. O jantar é entre as 8 e as 9h e normalmente é uma refeição completa. Os portugueses não se costumam deitar cedo.